Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 1º de setembro, começando o 9º mês do ano, e uma manhã chuvosa, agraciando a todos nós, o tempo estava seco, e com essa chuva tenho certeza terá mais vida na nossa região. Todos sabem que recentemente foi lançado aí no cinema brasileiro e também já existe na Netflix o filme Allan Kardec. E indicaríamos a vocês a procurarem esse filme muito interessante, trazendo informações bastante reais da vida desse grande codificador e que você pode acessar, ver o filme com tranquilidade, que é um meio de conhecer um pouco mais como nasceu a doutrina espírita. Bom, meus amigos, hoje o programa Visão Espírita, ele vai falar de assuntos referentes aos momentos que precedem a morte e os momentos da vida logo depois da morte. Por quê? Porque no livro de Kardec, o livro Céu e Inferno, estamos abordando aquele capítulo em que Kardec faz a evocação dos espíritos que desencarnaram há pouco tempo. Ou Kardec, ou pessoas próximas a Kardec. E estamos naquele momento em que são evocados aqueles espíritos de uma evolução mediana, né? E eles trazem informações extremamente interessantes. E hoje encadeamos vários assuntos que vai ser muito elucidativo essa discussão, esse bate-bola entre o Luiz, o Alain e todos nós aqui. E, como sempre, trazemos na abertura dos nossos trabalhos, já relacionado a esse tema central do livro Céu e Inferno, algumas perguntas e respostas que fundamentarão os nossos raciocínios, os nossos comentários, para que a gente entenda esse fenômeno, essas intuições, esses pensamentos, esses sonhos que muitas vezes acontecem antes da morte, o momento da morte e o que de fato acontece com os espíritos depois da morte. Então trazemos, no começo, a pergunta do livro O Consolador, que é a pergunta 330. Em que se pergunta a Emmanuel: somente pela prece a alma encarnada pode auxiliar um espírito bem amado que a antecedeu na jornada do túmulo? Então vou até repetir a pergunta. Somente pela prece a alma encarnada pode auxiliar um espírito bem amado que a antecedeu na jornada do túmulo? E Emmanuel, em duas frases, resolve a resposta. Diz o bondoso guia: a oração coopera eficazmente em favor do que partiu, muitas vezes com o espírito emaranhado na rede das ilusões da existência material. Todavia, o coração amigo que ficou aí no mundo, pela vibração silenciosa e pelo desejo perseverante de ser útil ao companheiro que o precedeu na sepultura, para os movimentos da vida, nos momentos de repouso do corpo, em que a alma evolvida pode gozar de relativa liberdade, pode encontrar o espírito sofredor ou errante do amigo desencarnado, despertar-lhe a vontade no cumprimento do dever, bem como orientá-lo sobre a sua realidade nova, sem que sua memória corporal registre o acontecimento na vigília comum. Daí nasce a afirmativa de que somente o amor pode atravessar o abismo da morte. Então Emmanuel nos abre uma porta, deixando muito claro que a prece é fundamental, que a prece é interessante, que a prece ajuda de fato, isso é um ponto pacífico. Mas todos nós sabemos que a vida ela tem regras extremamente interessantes, que durante o sono o espírito desperta, sai do corpo e pode se aproximar daquele que partiu, ajudando, esclarecendo, conversando. Então não é só através da prece. A prece, sem dúvida alguma, faz parte de todo esse contexto de ajuda para todos aqueles que desencarnaram. E até nessa sequência, a gente pegou um texto do livro Correio Fraterno, que parece sequência dessa resposta do Emmanuel. Curiosamente, o Allan até tinha me pedido para, às vezes, não ser só o Emmanuel, mas a gente procura algumas coisas e, às vezes, acaba caindo no Emmanuel. É do livro Correio Fraterno, no capítulo 58, em que Emmanuel, numa sequência de raciocínio, escreve assim: mudança de plano. Ou seja, o indivíduo está num plano de vida e vai para um outro plano de vida. Não esperes pela morte do corpo físico para realizares o serviço da própria elevação. Cada dia é oportunidade de ascensão ao melhor. Cada tarefa edificante é degrau com que podemos subir às esferas superiores. Todos respiramos em planos distintos e todos podemos alcançar horizontes mais altos. Se te habituaste à irritação, cultiva o silêncio e a tolerância, com as quais te desvencilharás dos laços sombrios da cólera, penetrando os domínios da luz. Se tens a infelicidade de comprar inimigos através de atitudes impensadas, detente na serenidade e aprende a servir aos teus desafetos, alcançando assim o reino brilhante da simpatia. Se ainda te debates nos desvãos da ignorância, não te esqueças do esforço na leitura sadia e edificante para a aquisição do conhecimento e da sabedoria. Se respiras no resvaladouro da queixa, esquece a ociosidade e o desânimo, e erguendo-te para o trabalho digno, consagra-te ao suor enobrecente, a fim de incorporares ao teu patrimônio espiritual o otimismo e a paz, o bom ânimo e a alegria. Há milhões de, abre aspas, círculos de vida, fecha aspas, dentro de nossa residência planetária. Cada criatura vive na faixa de sentimentos a que se ajusta. O verme agarra-se à escuridão do subsolo. O batráquio mora no charco. A ave plana e canta na altura. A chama envolve-se nas emanações da luz que irradia. Assim também, cada alma reside na esfera de ideal e pensamento que forma para si mesma. Quem deseja, pois, um mundo melhor, pode avançar, pelo trabalho e pela boa vontade, no roteiro de ascensão desde hoje. São palavras e ensinamentos que nos fazem pensar nos desdobramentos das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas decisões. E sempre lembrando daquele grande ensinamento: você vai colher o que você plantou. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer com muita alegria: bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muito prazer que nos encontramos mais uma vez aqui na União Rádio Web. E ainda há pouco estávamos comentando quanto tempo estamos aqui. Já façam de 2 anos, né? Nós começamos aqui nas quartas-feiras, depois é que o programa de domingo migrou para cá, mas já estamos aqui nessa nova sede, gozando desse conforto, de todos esses recursos que nós conseguimos amealhar para esse local, fazendo esse programa tão gostoso, que aos domingos, para nós, assim, é um prazer imenso fazer essa reunião e comentar a respeito da doutrina, todos os domingos, estando em contato com vocês. Textos muito bonitos, né? E realmente são textos que nos fazem cada vez mais crescer em termos de informação, em termos de conhecimento, e estaremos prontos aí para hoje dialogar aí esse assunto tão importante que você nos trouxe através do livro principal, que é O Céu e o Inferno. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, André. Bom dia a todos que já estão conectados conosco através da internet, através do seu aplicativo. Semana passada eu fiz o convite para quem está nos ouvindo se manifestar através do Facebook. Foi muito bacana, 6 pessoas deram retorno, não trouxeram perguntas. Teve até uma colocação que nós vamos deixar para um próximo programa, porque às vezes a gente tem que fazer um editorialzinho do programa e o assunto tem que ficar meio combinando aí com o assunto do dia, porque senão fica uma coisa muito solta, e então a gente vai deixar para um outro programa, mas vamos responder também. Mas deixe sua colocação, deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário, é importante para a nossa, para a melhora, para o melhor desempenho dos comentários que a gente procura fazer. Ô Geraldo, você trouxe uma questão, a 330 do Consolador, do capítulo Amor. Então, o capítulo que você pensou uma pergunta é um capítulo dedicado ao amor. Convido todos de casa, tem na internet, você pode entrar lá no Consolador, você acha ele lá, se você não tem, e leia o capítulo inteiro, perguntas e respostas, mas leia pensando, leia refletindo, é muito bonito, o Consolador inteiro, né? Nós tivemos a oportunidade de estudar esse livro pergunta a pergunta, então isso é muito gostoso. E ele faz uma pergunta que é só pela prece que a gente auxilia, né, um espírito que antecedeu a gente no túmulo? Não, não é só pela prece, eu falaria ainda mais. É você continuando aqueles bons trabalhos que esse seu companheiro fazia na Terra, é cuidando da família dele, que ele já não pode mais fisicamente cuidar, é mantendo vivo os bons ideais dele no seu dia a dia. Então, assim, tem muito mais do que só a prece. A prece é fantástica porque atinge ele lá diretamente. Mas quando você estiver trabalhando para facilitar alguma coisa na vida daqueles que o cercavam aqui na Terra, ele também recebe essa mesma energia, porque é uma prece também, né? E o texto que você trouxe do Correio Fraterno, na realidade, o Geraldo até falou que eu peço para ele trazer outros autores, mas é no seguinte sentido, para a gente mostrar que existe uma generalidade concordante dos assuntos que aqui nós tratamos. O Emmanuel é nosso mestre, é um cara fantástico que trouxe obras maravilhosas. Se pudesse, a gente só falaria do Emmanuel. Mas nós temos aí um monte de gente boa que como ele, também nos trazem muitos textos importantes. Mas, sem dúvida, né, esperar a morte do corpo físico para fazer uma elevação é entrar num erro muito grande. Na realidade, a gente faz a verdadeira elevação enquanto estamos encarnados, né? A gente tem que se esforçar em estar melhor a cada dia para, de verdade, praticar essa evolução E esse processo é infinito, né? É imortal. Até para ampliar o nosso entendimento da doutrina espírita, eu vou fazer duas perguntas, uma ao Luiz e outra ao Alain. Ao Luiz, no livro Correio Fraterno, o Emmanuel fala que há milhões de círculos de vida dentro de nossa residência planetária. E ao Alain, eu pergunto do livro Consolador, quando Emmanuel fala que a prece pode despertar a vontade do espírito do cumprimento do dever. Luiz, como entender os círculos de vida? E Alain, como que a prece pode despertar o espírito que está perturbado depois da morte? Os círculos de vida são qualquer agrupamento que se reúne ou convive em torno de alguma coisa em comum. Então, por exemplo, na favela, aqueles elementos armados que vivem lá em cima do morro, com aqueles fuzis, é um ciclo de vida. Eles vivem em torno daquilo, para eles aquilo é o importante, para eles aquilo é o ideal, né? Então eles vivem em função disso. Nós aqui na rádio, nós vivemos em torno de um ciclo de vida, que é a difusão da doutrina espírita. Um centro espírita tem uma diretoria que vive em um círculo de vida em torno das... Então, você tem milhares de situações na casa planetária, como ele menciona, que giram em torno de assuntos díspares, né? Então, realmente, a variedade é infinita. Muito bem. Alain? Repita a pergunta para mim, Geraldo. A pergunta é o seguinte, o Emmanuel fala que podemos ajudar o espírito a desencarnar através da prece nos desdobramentos dos sonhos. Agora, como funciona, Alain? Alguém desencarnou e a gente reza com tanto carinho, com tanto amor, e ele fala que essa prece pode chegar ao momento em que ele desperta o desencarnado para começar um processo de... Como funciona isso? É um mecanismo muito interessante. A gente encontra no livro Nosso Lar esse efeito de forma bem clara. André Luiz tinha sido um médico na Terra, enquanto encarnado, e tinha feito muitas coisas, né? E tinha feito muita coisa errada também na sua vida pessoal. Uma pessoa dessas que ele atendeu gratuitamente num hospital... Uma pessoa, ela era eternamente grata ao carinho que ele depositou no seu marido. Na hora que o marido estava necessitado de um médico, ele atendeu gratuitamente. Aquela senhora rezava por André Luiz. Era a única pessoa, naquele momento, que rezava por André Luiz. E aí ele vai numa determinada região, eu não vou contar todos os detalhes, e aí ele fala assim, olha, existe uma pessoa rezando por você. Ah, é? É, mas essa pessoa está aqui até. Ela já estava desencarnada e continuava rezando por André Luiz. E aí eles levam ele para vê-la. E ele nem sabe quem ela é. E aí ela conta a história do marido, que ele ajudou e tal. E que ela era muito agradecida quando ela viu ele, falou, ai, doutor André, assim, aquele respeito por ver aquela pessoa que ajudou ela num momento difícil. Essa prece que ela fazia deu forças para o André Luiz falar assim, puxa vida, o bem realmente é o melhor caminho, né? Não que ele fizesse o mal, ele era distraído, né? Ele estava com outros focos, assim, o foco dele não era aquele. E aquela pessoa fazendo prece por ele fez com que ele mudasse o rumo e trouxesse para nós todas essas obras que ele trouxe depois. É um grande incentivo. Então, às vezes, a pessoa está lá num... Eu brinco muito em cursos, porque você chega no curso, toda vez que a gente vai começar uma aula... Você sempre tem que fazer uma prece. É um hábito nosso para atrair os bons espíritos. Uma prece no começo, uma prece no final, né? E eu sempre peço um voluntário, rapaz do céu, por alguém levantar a mão e fazer a prece. É quase na base da pancada, né? E eu explico, falo assim, a única coisa que você tem que lembrar depois da desencarnação é da prece. Porque a prece melhora o seu nível vibratório e você vai ver espíritos mais elevados na sua volta querendo te ajudar. Então, pratica a prece. Tanto por você... quanto por aquele desencarnado. Muito bem, meus amigos, esses são os primeiros comentários, a nossa introdução do programa. E a gente do programa Visão Espírita sempre destaca essa necessidade. A casa espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do centro espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento. E, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Peça ao André que coloque agora a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Na voz da Terezinha Oliveira. Agora vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, que pertence ao conjunto Fonte Viva, hoje com o capítulo Alfaias. O capítulo é o número 134. Começa com uma citação de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. A palavra do mestre não deixa margem a hesitações. Naturalmente, todo aprendiz vive na organização que lhe é própria. Cada qual permanece em casa, isto é, na criação individual ou no campo de testemunha que o Senhor o conduziu. Geralmente, porém, jamais está sozinho. Reduzido ou extenso, há sempre um séquito de afeições a acompanhá-lo. Muita vez, contudo, a companheira, o pai e o filho não conseguem mover-se além das zonas inferiores de compreensão, quando o discípulo, pelos nobres esforços despendidos, se equilibra, vitorioso, na parte mais alta do entendimento. Chegados a semelhante situação, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldades de vulto. Não sabem separar as alfaias de adorno dos vasos essenciais, as frivolidades dos deveres justos, e sofrem dolorosos abalos no coração. Indispensável se precatem contra esse perigo comum. Cumpra-se a obrigação sagrada, atenda-se antes de tudo ao programa da vontade divina, exemplifique-se a fraternidade e a tolerância, acendendo-se a lâmpada do esforço próprio, mas que se não prejudique o serviço divino da ascensão, por receio aos melindres pessoais e às convenções puramente exteriores. Um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam, transitoriamente, e sim pelos fundamentos espirituais que lhe construíram as bases. Um homem não será superior porque satisfaça a opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir, em tudo, os desígnios de Deus. Que lição bonita. E ela fala de um problema que mexe com todos nós, né? Porque todos nós, no seio da família, seja no núcleo principal de esposa e filhos, ou de irmãos, nós temos aquelas criaturas que não pensam como nós. E às vezes você fica preocupado com o fato de alguns desses entes queridos não nos acompanharem. Isso é uma coisa que realmente mexe com todos. Agora, nós temos que entender que nós temos que fazer o possível por todos aqueles que nos cercam, no sentido de que eles possam evoluir. Mas o passo é dado por cada um de acordo com o seu livre-arbítrio. E isso nós não podemos ferir, né? Se você observar, os bons espíritos jamais ferem o livre-arbítrio de um grupo, de uma pessoa. Cada um de nós é livre para escolher o que quer fazer. Assim também são os nossos irmãos, aqueles que se aproximam de nós pelos laços de afinidade. Agora, a partir do momento que você puxa, que você tenta levar, a pessoa não quer seguir, não quer atender, segue sozinho. Nós não podemos permitir que a gente fique derrapando em função de outro que não quer andar. Então nós temos que realmente ser fraternos, buscar que as pessoas sigam juntos, mas a partir do momento que a evolução está sendo prejudicada, porque alguns insistem, né, na teimosia de achar que aquilo não é correto, segue sozinho. Interessante, Luiz, essa sua fala. Perfeita, sua colocação perfeita. Mas diante dessa circunstância, que eu imagino que deve ser muito comum na nossa sociedade, o indivíduo ter, por exemplo, a consciência dessa realidade da vida após a morte, e o parente que está ao seu lado, convive ali, não pensa, ou discute, ou discorda daquilo. Ao mesmo tempo, é uma prova de resignação, de renúncia e de fé. É isso aí. E outra coisa também, Geraldo, é muito comum. Eu cresci muito nesse sentido, porque numa fase inicial eu ficava assim meio até irritadíssimo, porque aquilo lá era uma evidência tão grande para mim, e você via aquelas posturas fanáticas, né? E você não tem... Contra o fanatismo é muito duro, entende? Porque não existe argumento. Então, quando você tenta mostrar alguma coisa para a pessoa onde o argumento não funciona, fica muito difícil. Então, eu evoluí nesse sentido, porque eu comecei a aprender a dominar essa minha contrariedade em função dessa incompreensão. E hoje eu já consigo fazer isso com muito mais ternura, com muito mais compreensão, né? Porque tudo, a natureza, se existe uma frase que é repetida na doutrina espírita, é: a natureza não dá saltos. E não tem condições de você trazer uma pessoa para um nível de entendimento onde ela não tem elementos para chegar lá. Então a gente faz o que dá para fazer, a gente tenta mostrar. Agora, é muito importante que a gente compreenda a questão do exemplo. Às vezes as pessoas são relutantes à questão da argumentação, tal, mas tem certos exemplos que você deixa, que aquilo faz a pessoa pensar. Aquilo lá, existem coisas assim que não existe contra-argumentação. É o exemplo. E quando você vê, por exemplo, para aquele Dom Evaristo Arns falar que o Chico era o homem amor, talvez ele nunca tivesse nem tido contato com o Chico, mas o exemplo que o Chico deixava, ele não, era inegável. Era Chico Xavier, é isso, um homem chamado amor. Um homem chamado amor. E o Dom Evaristo Arns se expressou assim: ele era o homem amor. Alan. Há alguns anos atrás, eu me lembro de uma... Eu dava aula num curso num centro espírita e o marido de uma das minhas alunas, ele frequentava uma igreja evangélica. E ela chegou e falou assim: você tem que me ajudar a convencê-lo a vir aqui para o espiritismo. Eu falei: não, você está enganado. Eu não tenho que fazer isso e não vou fazer isso, né? Sabe por quê? Que cada alma, ela se afeiçoa com o ambiente. De repente, o que o contém é aquela religião. Se você vem para o espiritismo, por exemplo, o espiritismo é uma doutrina de uma autocrítica muito grande. Ela faz você pensar na sua capacidade de evolução. Então, quando você chega no espiritismo e a responsabilidade sobre as coisas da sua vida, elas são suas e não das pessoas em volta. Muita gente chega no espiritismo e fala assim: fizeram um trabalho para mim. Uma coisa ruim para mim, fizeram um negócio. Chega com essa ignorância perguntando desse jeito. E aí você fala assim: olha, vamos imaginar que alguém lhe deseja o mal. Esse mal só aceita se você entrar em conexão com esse mal, com essa pessoa. Então, há uma sintonia, há uma ligação com essa pessoa. E a pessoa entende que ela precisa mudar a sua maneira de pensar. Ela mesma, é difícil, não é qualquer pessoa que está preparada para esse processo. Então eu falei para a moça que eu não faria isso. Aí eu fiz uma palestra um dia, e ela, no dia anterior tivemos aula, ela falou: olha, amanhã eu vou trazer meu marido. Assim, mais ou menos, ela estava querendo dizer assim, né? Ó, é a sua chance, né? Dá uma atenção especial. É a sua chance. Aí chega, ela vem lá me apresentar no final o marido, né? Olha, esse aqui é meu marido. Ô, oh, meu rapaz, tudo bem? Qual igreja que você frequenta? Ah, tal igreja. Eu falei: ah, é o pastor Ricardo, né? Porque era um pastor que eu conhecia ele. E a gente estudava filosofia junto, eu com o pastor, que era o pastor dele. Eu falei: esse homem é um homem maravilhoso que você tem lá como pastor. Puxa, homem inteligente, culto. Eu adoro as conversas que eu tenho com ele, né? Ah, você conhece? Nossa, entramos no maior papo em cima do pastor que tomava conta do rebanho que ele pertencia lá. E, nossa, a moça na semana seguinte queria me fuzilar, né? Porque ela falou: em vez de você me ajudar, você ajuda, fica lá. Aí eu falei para ela assim, falei: olha, presta atenção. Você faz evangelho no lar com ele? Imagine que ele vai fazer evangelho no lar comigo. Falei: não. Aí ele é super religioso. É, mas eu vou abrir o evangelho segundo o Espiritismo? Falei: não. Qual o livro que ele acredita? A Bíblia? Abre a Bíblia, né? Senta com ele, fala: vamos rezar junto, meu querido. E você está aqui aprendendo para melhorar a vida na sua casa. Se você está aqui aprendendo para se melhorar, é porque você já está separada do seu marido. Então larga dele de uma vez. Agora, se você está aqui para melhorar a sua convivência diária, você leva o melhor daqui para dentro da sua casa. Não é o melhor daqui, todo mundo lá ser espírita. Que pode ser que não... cada um esteja nesse tempo. Agora, um espírita sincero que aprendeu os valores do espiritismo, ele não precisa falar de espiritismo, ele precisa demonstrar uma mudança de comportamento em qualquer lugar. Aí ele vai fazer do lugar que ele estiver o melhor lugar. Então a gente tem que ter muito respeito pela fé alheia. Alan, no livro que você leu, Vinha de Luz, ele fala: se você estiver no telhado, não desça para pegar suas alfaias. Uhum. Essas alfaias não poderiam ser representadas aqui no livro Consolador, quando ele fala que o espírito emaranhado na rede de ilusões da experiência material? Sim, perfeitamente. Foi ótimo você ter lembrado isso, Geraldo, porque É aquela frase que eu vivo repetindo, nós vamos vivendo distraído demais, né? A gente dá importância para coisas... Para os vestimentos. É, para coisas materiais. Então, eu fico sempre imaginando assim, a pessoa fala assim, ah, o que é importante? Teve um caso de uma conhecida nossa lá em Blumenau, lembra uns anos atrás, deu uma chuvarada muito forte e houve lá todo um alagamento em Blumenau. E a casa dela ficava num daqueles morros. A casa dela foi morro abaixo. Inteira, Rio Itajaí, lá. Inteirinha. Ela perdeu a casa inteirinha. Aí eu uso esse exemplo para imaginar assim. Falar assim, ela continuou viva. Ela não estava dentro da casa. A casa dela foi embora inteirinha. Ela perdeu a casa. Perdeu a casa com tudo, né? Não, com todas as diferenças materiais da vida dela. A única coisa que restou para ela é o que ela estava no corpo. O resto foi embora. Agora... A vida dela acabou por isso? Não, a vida dela continuou. Aquilo tudo era transitório. Tanto é que uma enchente levou. As coisas que nós temos em nosso entorno são transitórias. O que é importante? É aquilo que eu desenvolvi de evolução em mim. Porque na hora da morte vai ser igualzinho essa tempestade. Vai levar tudo. Ou melhor, tudo vai ficar aqui. O seu espírito é que vai para um outro plano. Não adianta se agarrar. Se você tiver agarrado a essas coisas do passado, você não vai para frente. Você vai junto. Né? Vai junto. Você medita. Estando em cima do telhado, não vai estar de terno. Né? É porque então, vai estar calor. Então, exatamente. Então vai estar muito à vontade. Nesse instante, você tem segundos. Você levaria minutos para pegar as suas roupas lá embaixo. Nesses segundos, eleva o pensamento e diz assim, entrego-me nas tuas mãos, ó Pai. Né? O caso do exemplo que o Alan citou, e existe muita gente lá em Blumenau que aconteceu isso, aquela criatura, depois dessa experiência, ela saiu enriquecida, se ela soube se resignar com o fato. Ela progrediu o que talvez, se ela nunca tivesse perdido a casa, progredisse. Aquele exemplo fez com que ela movesse energias que ela passou para um outro grau. Um remédio amargo. Exatamente, é um remédio amargo, mas é um remédio do progresso. Se ela reagiu positivamente, ela cresceu. Cresceu. Que não teria crescido em outra ocasião. Muito bem, 10 horas e 8 minutos. Vamos lembrar que você pode ouvir o programa Visão Espírita em qualquer parte do mundo, do planeta. Baixe o aplicativo da União Rádio Web em seu celular, aquele do ícone azul. É a primeira rádio espírita de nossa região, 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita de todos os domingos, transmitido exclusivamente pela União Rádio Web de Piracicaba. E se você não conseguir utilizar o aplicativo, porque ele é desenvolvido para o Android, né? Nós estamos com um probleminha aí, você entra na internet, www.uniãoradioweb.com.br. Muito bem. Isso dito, passemos ao ponto maior, o ponto alto do programa Visão Espírita, que é o estudo dos livros de Allan Kardec. Só que os livros são tão densos, são tão cheios de informações e de reflexões, que nós aqui estamos dando devagarinho, parte por parte, para que a gente possa entender tudo o que foi feito aqui. Mais uma vez, repito, estamos na segunda parte, capítulo 3, da evocação de espíritos de uma evolução mediana. O que é evocação? Evocação é as pessoas se concentrarem e tentarem trazer o espírito do mundo espiritual para que ele se manifeste no corpo. E o capítulo de hoje é o Marquês de St. Paul. Muito interessante, perguntas e respostas que foram feitas ao espírito. Como o texto é pequeno, eu vou ler o texto e depois a gente faz um bate-bola. Eu pergunto para o Luiz, pergunto para o Alan, um fala, outro diz e a gente vai se completando aqui. Escreve Kardec, o Marquês de St. Paul, falecido em 1860 e evocado a pedido de uma sua irmã, consoror da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 61. Faleceu num ano, foi evocado no outro ano. E aí eles se concentram e ocorre a evocação. e o Espírito se manifesta. Eis-me aqui. Aí surge a primeira pergunta. Vossa irmã pediu-nos para evocar-vos, pois, conquanto seja médium, não está ainda bastante desenvolvida. O Espírito responde por intermédio do médium. Responderei da melhor forma possível. Terceira pergunta. Em primeiro lugar, ela deseja saber se sois feliz. O Espírito responde. Estou na erraticidade, estado transitório que não proporciona nem felicidade, nem castigos absolutos. Quarta pergunta. Permanecestes por muito tempo inconsciente do vosso estado? O Espírito responde de Santo Paulo. Estive muito tempo perturbado e só voltei a mim para bendizer da piedade dos que, lembrando-se de mim, por mim oraram. Quinta pergunta. E podeis precisar o tempo dessa perturbação? Resposta. Não. Sexta pergunta. Quais os parentes que reconhecestes primeiro? Santo Paulo responde. Minha mãe e meu pai, os quais me receberam ao despertar, iniciando-me em a nova vida. Sétima, a que atribuir o fato de parecer que nos últimos extremos da moléstia, confabuláveis com as pessoas caras da terra? Santo Paulo responde, ao conhecimento antecipado pela revelação do mundo que viria a habitar. Vidente, antes da morte, meus olhos só se turbaram no momento da separação do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Oitava pergunta. Como explicar as recordações da infância que de preferência vos ocorriam? Resposta. Ao fato de o princípio se identificar mais com o fim que com o meio da vida. Uma sequência da pergunta dentro da oitava. Como explicar isso? O Espírito responde. Importa dizer que os moribundos lembram e veem como reflexo consolador a pureza infantil dos primeiros anos. Aí o Kardec faz uma pequena observação. É provavelmente por motivo providencial, semelhante que os velhos, à proporção que se aproximam do termo da vida, têm, por vezes, nítida lembrança dos mais ínfimos episódios da infância. Sequência da pergunta, da penúltima pergunta. Por que, referindo-vos ao corpo, faláveis sempre na terceira pessoa? E o Espírito responde. Porque era vidente, como Volo disse, e sentia claramente as diferenças entre o físico e o moral. Essas diferenças, muito amalgamadas entre si pelo fluido vital, tornam-se distintíssimas aos olhos dos moribundos clarividentes. Aí o Kardec faz uma observação perfeita. Kardec falando. Eis aí uma particularidade singular da morte deste senhor. Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre, o Espírito dizendo, né? Ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Sofre em tal ou tal região. E quando se lhe dizia, mas sois vós que tendes sede? Ele respondia, não, é ele, referindo-se ao corpo. Aqui ressaltam perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no Espírito e não no corpo. O Espírito, em parte desprendido, considerava o corpo outra individualidade que, a bem dizer, lhe não pertencia. Era, portanto, ao seu corpo que se fazia mister de sedentar, e não a ele, espírito. Este fenômeno nota-se também em alguns sonâmbulos. E para finalizar, a última colocação. Os médiuns e os circunstantes perguntavam. O que disseste sobre a erraticidade do vosso espírito e a sua respectiva perturbação levaria a duvidar da vossa felicidade, ao contrário do que se poderia inferir das vossas qualidades. Demais, há espíritos errantes felizes e infelizes. E o Espírito finaliza assim. Estou num estado transitório. Aqui as virtudes humanas passam a ter seu justo valor. Certo, este estado é mil vezes preferível ao da minha encarnação terrestre. Mas porque alimentei sempre aspirações ao verdadeiramente bom e belo, minha alma não ficará satisfeita, senão quando se alçar aos pés do Criador. Encerram-se perguntas e respostas. Então, vamos só relembrar. Era um espírito que tinha desencarnado há quase um ano, foi evocada a pedido de sua irmã, E ao longo de perguntas e respostas, existem vários tópicos doutrinários que seriam interessantes Luiz e Alain, Alain e Luiz, nos esclarecerem. Então eu faço a primeira pergunta para o Luiz, que é a primeira pergunta, a primeira situação que é colocada a ele. Luiz, o que é de fato, na prática, uma evocação? Uma evocação é o chamamento de alguém que já desencarnou. Você faz o chamamento para que aquele espírito se manifeste através de um médium e possa se expressar para alguma finalidade útil que você tenha. E essas evocações, se você tem um propósito útil, elas podem ser atendidas. Não necessariamente serão atendidas, né? Então não se trata de alguma coisa que, se você evocou, vem. Isso. Tá? Então, se esse propósito é útil e existe condições de o espírito se manifestar para atender a sua evocação, o seu chamamento, ele te atende. Você tem informações se hoje isso acontece com frequência ou foi só na época de Kardec? Olha, hoje nós fazemos isso num trabalho de desobsessão. Num trabalho de desobsessão não se evoca pessoalmente aquele espírito que esteja prejudicando ou esteja incomodando uma determinada pessoa. Mas se entrega ao plano espiritual a tarefa de trazê-lo para que ele possa ser dialogado, ser conversado, para que ele possa ser convencido de que aquela atitude não é boa nem para ele, nem para aquela pessoa que está sendo prejudicada por aquilo. Alain, na sequência, quem pergunta, pergunta ao espírito assim: em primeiro lugar, ela, quer dizer, a sua irmã, deseja saber se sois feliz. Porque para os espíritos, às vezes a gente entende alguma coisa, mas para aquele que está ouvindo não entende muito. O espírito responde: estou na erraticidade, estado transitório que não proporciona nem felicidade e nem castigo absoluto. O que é erraticidade, Alain? Erraticidade, eu estou solto no... Vamos falar assim, essa palavra ela vem de erro, né? Eu estou errante. Eu estou vagando por aí. Ele não está ainda num estado de um planeta. Porque enquanto nós estamos aqui no planeta de expiação e provas, que a Terra é hoje, todo espírito desencarnado ou encarnado está no mesmo nível. Salvo se vem até aqui em missão. Aí ele pode pertencer a um outro planeta, planeta de regeneração, planeta puro, feliz, sei lá o quê. E ele vem aqui em missão na Terra. Salvo isso, está ou encarnado, ou está errante, está fora do plano espiritual, fora do plano material, está desencarnado. Ele não tem CEP. Ele está... eu acho que é uma... Às vezes, é verdade. Sabe que às vezes a pessoa... Isso é um erro muito grande, irmão. As pessoas, elas ficam pensando assim: ah, quando eu desencarnar, eu vou para o nosso lar, que lugar bacana. Tal. Não, o nosso lar é uma colônia de apoio no umbral. Pessoas que estavam em desespero, em dificuldades, que foram resgatadas na hora devida para essa região, para se recompor, para se preparar para uma nova reencarnação, para continuar o processo evolutivo. A gente ouve dizer, assim, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Por que que ele diz que é transitório o estado dele? É transitório porque ele vai ter que reencarnar outra vez, né? Ele precisa desse... Ele ainda está no círculo das reencarnações. Ele fica no plano espiritual até uma nova encarnação, porque a verdadeira evolução é enquanto nós estamos encarnados. Ele precisa da encarnação para essa evolução. Então, esse processo fora do plano encarnado, desencarnado, ele é transitório. Ele está errante, transitoriamente esperando uma nova encarnação para continuar a sua jornada. Luiz, Alain, vocês me interrompam sempre que quiserem. Agora seria interessante o Alain ler a questão 226... lá, porque esse aí é um motivo de doutrina. Isso. Entende? Quer dizer, então os espíritos deixaram muito claro o que seja esse assunto. Isso, ó. Pergunta do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, da vida espírita. A questão é 226 e ela é assim, ó: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim. Com relação aos que tenham de reencarnar. Perfeito, perfeito. não são errantes, porém os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Allan Kardec comenta: no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material, e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais da encarnação. Perfeito, então, encaixou chave e fechadura, né? Esse já é caso encerrado. Caso encerrado. Luiz, o Allan até abordou no começo do programa, mas eu aqui gostaria de ouvir sua opinião. Você sempre tem um conhecimento muito grande. Na pergunta 4, pergunta-se ao espírito: permaneceste muito tempo inconsciente do vosso estado, embora ele fosse um espírito de boa índole, ele fez muita coisa boa. E ele fala: estive muito tempo perturbado e só voltei a mim para bendizer da piedade daqueles que oraram por mim. Então, eu pergunto, fazendo duas perguntas. Por que que um espírito que tinha uma boa índole e que não deve ter cometido grandes equívocos ficou perturbado após a morte? E de que maneira a prece? Porque ele falou que ele só saiu da perturbação pela ajuda de muita prece. Então, são duas perguntas. O que é? Por que que ele ficou perturbado? E por que a prece tem esse poder tão, tão sublime? Se você vê a pergunta, ela é precedida de uma informação com relação à vidência pelos olhos. Então, essa alma, né, enquanto encarnada, ele era vidente. A vidência pelos olhos. Então, ele tinha a vidência, não uma clara evidência, mas uma vidência pelos olhos físicos. Quando o corpo físico morreu, ele perdeu essa vidência. Aí ele entendeu que se perturbou. Entendeu? Quer dizer, então ele perdeu aquela referência que ele tinha de efeitos físicos. A partir daí, que muito provavelmente ele não tinha o alicerce doutrinário, moral, ele entrou num estado de perturbação. E talvez esse meio desespero, né, ele possa ser o responsável por ele ter ficado esse tempo todo. É ele mesmo, né? Exatamente. É o caso do apóstolo, que caminhou sobre as águas, mas sentiu medo, afundou. Então, a crença dele era uma crença dos que viram e creram. Ele via. Mas, talvez por esse aspecto de ele ter visto, ele não lia tanto os espíritos. Então, ele não conseguiu aprender muito. E é real mesmo esse poder sublime da prece? Veja bem, o Allan respondeu a pergunta dizendo que não é só a prece. Agora, esse caso é um exemplo onde a prece surtiu o efeito que era esperado dele. E sem sombra de dúvida, né? Essa prece, sem sombra de dúvida, sempre foi feita com muito amor, muito carinho, por uma pessoa que tinha muita afeição a ele. E eu lembraria um caso do irmão X, que ele fala a prece do Jonaquim. É uma historinha bem simples, mas esse homem, ele passou uma vida materialista, assim, tremenda. E uma das únicas atitudes que ele fez em vida foi dar um pão para o menino pobre. Olha que interessante. E esse pão que ele deu para o menino pobre redundou em preces desse menino que agradecia. Nossa, que coisa mágica. E ele despertou através das preces dessa criança. Allan, nós estamos aqui no programa Visão Espírita, o programa começa 9h30. Eu só queria comentar uma coisa, os evangélicos não fazem prece pelos mortos. Eles creem que é o sono eterno. Ele falou que já foi resolvido. Já foi resolvido, não tem mal o que fazer. Não tem como mudar isso. Exatamente. Nisso os católicos têm uma vantagem enorme, porque fazem inclusive até missa de sétimo dia pelos mortos. Allan, nós estamos aqui no programa Visão Espírita, começa às 9h30, acaba às 11h, hoje é domingo. É 1º de setembro, está chovendo. Por que que eu estou falando isso? Nós estamos atrelados a algumas regras da nossa dimensão. E quando a gente desencarna, desaparece o 1º de setembro, desaparece 11 horas da manhã, desaparece o domingo. Por que que eu estou perguntando isso? Porque ela faz uma pergunta assim ao espírito. podeis precisar o tempo dessa perturbação? Quer dizer, quanto tempo você ficou perturbado? E ele fala, não. Então eu faço a pergunta a você, Alan. Por que o espírito desencarnado perde a noção do tempo terreno? Porque o tempo terreno é uma invenção de nós aqui enquanto encarnados. Mas é real. Né? É real para quê? Para nós. Desde quando? Para as nossas sensações. Para as nossas sensações. Nós nos habituamos. Se você tivesse nascido no meio... Daqui a 6 horas vai ficar noite. Não. Não, negativo. Você está mais preso na matéria do que eu imaginava. Olha só. Ô, Geraldo, quando você acorda no meio da noite, a primeira coisa que você faz é ligar o celular para saber que horas são. É. Vamos imaginar que você tivesse nascido no meio do mato, numa tribo indígena, que não usa o relógio. É uma tribo que não tem contato com o humano. Tem isso ainda hoje aqui na Amazônia. Eles estão descobrindo algumas tribos que não têm contato com outro tipo de civilização. O tempo, para eles, é outra dinâmica. A lua. É lua. É ciclos lunares. Nós vivemos por ciclos. O universo funciona em ciclos. É interessante. O universo, ele é cíclico. Ele, por exemplo, tem um tempo que a Terra gira em torno do Sol, tem um tempo que o Sol, a constelação inteira solar, gira em torno de um outro satélite maior do que ele, que o atrai por gravidade. Tem um tempo da nossa galáxia, tem um tempo de 1432 anos, se eu não estou enganado, que é o tempo que o sistema solar gira em torno dessa estrela, que agora eu acho que é Antares. É, assim, existem tempos que nós, humanos, queremos encaixar. Mas, por exemplo, olha só, vou dar um exemplo prático. Quando entra esse horário de verão, para mim é um desespero. Porque eu acordo muito cedo e eu levo muito tempo a me habituar com essa mudança de uma hora. Aí tem muita gente que adora, porque no final do dia ele sai às 5 do trabalho, por exemplo, ele tem 2 horas, 3 horas de sol para ele correr, passear, fazer um monte de coisa que ele não conseguia fazer porque era noite. E eu tô ainda trabalhando nessa hora, então eu não vejo vantagem, né, nesse horário de verão. Ele me incomoda o meu tempo biológico. Eu demoro mais para dormir e demoro mais para acordar. Então, a estar encarnado me submeter a uma série de hábitos do lugar que eu nasci. Então, se eu tivesse nascido numa tribo indígena, eu estava respeitando os ciclos da lua, eu ia caçar quando tinha fome. Então o espírito, quando não tem essa noção de quanto tempo durou, é que ele perdeu esses contatos e aí ele se perdeu no ele tempo. Ele é um espírito errante. Errante. Então, como ele é errante, ele não vê dia e noite. Ele não tem referência. Ele não tem referência de dia e noite. O sol, ele ilumina a Terra aqui materialmente falando. Agora, se eu estou no plano espiritual, o que é o sol, o que é a lua, o que é a noite, o que é o... Eu não durmo. Eu não fico cansado. O que cansa é o corpo físico. É, são outros... São outras referências. Outras referências. Você quer ver um elemento bastante clarificador? Você tem um alto salário, mas você é um gastão. Então, para você, o seu salário está sempre uma porcaria. Nunca sobra. Nunca sobra. Tem gente que ganha pouco, mas sobra. Então, essa pessoa está satisfeita, né? Então, você vê, às vezes, você ganha 10 vezes mais do que o outro, mas reclama muito mais. Luiz, uma coisa interessante. Quando nós somos pais ou mães, é um compromisso muito grande, até antes da reencarnação, mais ainda durante a reencarnação, só que não se encerra na morte, muitas vezes. Curiosamente, as primeiras pessoas que ele viu depois da morte foi o pai e a mãe. Não é sempre que isso acontece, mas acontece com uma grande frequência se eles já desencarnaram. Esse vínculo pai, mãe, filho, sobrevive à morte? Sim. Como ele, daqui a pouco, começa a ver outros pais e mães que ele teve. Então, com o passar do tempo, nós vamos recobrando a memória integral. Agora, no momento em que sai da perturbação, a referência é aqueles entes queridos que tiveram um comportamento, né, que ele possa vê-los assim que desencarna. Quer dizer, podem assisti-lo após o desencarne. Alan, Sabemos que a mediunidade é dita por Kardec, é também uma disposição orgânica. Mas não é só orgânica, ela é determinada, ela é montada dentro do planejamento do corpo ali. Ela tem um ascendente orgânico, mas ela tem também um ascendente espiritual de sensibilidade do espírito. Pelo menos foi isso que eu entendi. Não, a mediunidade é do corpo físico. É esse corpo físico que tem a capacidade de ser... mediunidade que nós estamos falando aqui é ostensiva, tá? Vamos deixar claro, porque todos nós somos médiuns, temos a capacidade de interagir com o plano espiritual. Alguns Mas ela organismos, é 100% orgânica? Sim, senhor. Alguns organismos, eles têm uma eles vêm com uma facilidade, eu não sei se é a palavra certa, eles vêm com uma habilidade... Propensão. Uma propensão a ter um contato com esse plano espiritual mais intenso do que outros. Esses organismos independem de moral e dependem de evolução. Sim. Tem médiuns perturbadíssimos... E tem médiuns educadíssimos. Não depende disso. Por isso é o organismo. Se fosse depender de evolução espiritual, a evolução espiritual se daria, inclusive, moralmente. Existe, né, mediunidade depois da morte? Existe. Existe. Você veja no André Luiz, por exemplo. Eu cataloguei isso aí. Mas se é uma disposição orgânica? Ué, e o perispírito não é orgânico? O duplo etéreo. Perispírito, ele é um corpo feito das mesmas substâncias que o corpo físico. Então, mas assim, quando eu falo orgânico, é assim, não é só atrelado ao corpo físico, isso aqui, essa matéria aqui vai morrer. Quando encarnado, sim. Quando desencarnado, ao Mas a mediunidade também não pertence ao perispírito, você acabou de dizer, por exemplo, assim... Não, o perispírito atua na mediunidade. Eu estou encarnado, estou com esse corpo aqui. Aí eu vou me mediunizar. Vai ter um componente orgânico e vai ter um componente do perispírito. Não, o perispírito, ele atua nessa mediunidade. Ele se expande, ele pressente a presença do outro. É através dele que ele entra em sintonia. Porque lembra que um espírito desencarnado... tentando falar com o espírito encarnado. Os dois perispíritos se expandem, mas isso só acontece no espírito encarnado se este tiver disposição orgânica para tal, senão não ia acontecer. E o Allan está falando de mediunidade ostensiva. Ostensiva. Tá? Fica bem claro isso, porque Kardec deixou muito claro, o mais alto grau da mediunidade é a intuição. Então. Isso. Então. Tá? Então aí, nesse assim, caso da intuição, você... cai fora aí, do campo orgânico. Então a gente entra... O que é mediunidade? Porque a intuição não é uma mediunidade? É a mediunidade mais elevada que tem. É, mas não é natural ainda, Geraldo. Ela é para poucos. E aí é uma conversa de espírito para espírito. Entendeu? Aí não precisa de organismo. Isso justificaria o porquê ele interrompeu a vidência... no momento da morte. Não, porque a evidência era do corpo físico, então, era uma disposição orgânica. Isso justificaria, ele está morrendo, é uma disposição orgânica. Acabou, ele acabou, não é mais vidente do quê? Acabou a vidência. Não, acabou. Ele pode continuar tendo intuição. Dele. Ele pode continuar tendo intuições. Se ele se acalmar? Se ele se acalmar, ele tem que é assim, ó. Eu ainda preciso organizar aquele seminário que eu vivo falando, por falta de tempo, que são a vida do espírito. Sabe, isso é uma coisa que falta, as percepções do espírito no plano espiritual, falta essa explicação. Interessante isso. Não, isso eu sempre estou querendo fazer, que não está dando tempo mesmo, porque é uma questão de pesquisa grande. O espírito, ele percebe as coisas, o espírito que eu digo desencarnado, lembra que o espírito desencarnado é espírito, mas perispírito. Enquanto é encarnado, ele é espírito, perispírito e corpo físico. Ele é alma. É alma. O espírito... ele tem outras percepções. Nós temos um filtro que nos embrutece o espírito, que é o corpo físico. A gente fica limitado quando encarnado. As percepções são basicamente 5 os órgãos dos sentidos. Agora, quando eu saio do corpo físico, eu tenho uma percepção global. Sim, sim. É muito maior. Agora, como eu saio dessa limitação? Fiquei 80 anos num corpo físico me limitando. Eu desencarnei hoje. Como eu vou, assim... nossa, já estou todo acostumado? Não, não é tão simples. Vai aos poucos. Luiz, não, só para ajudar a fixar. A referência desse moço do plano espiritual era aquilo que ele via com os olhos. Ele perdeu essa referência quando entrou no plano espiritual. Entendeu? Quer dizer, quando ele entrou no plano espiritual, ele ficou cego espiritualmente, porque ele só tinha a visão física. Entendeu? Entendeu? Então ele ficou vendido. Para fechar esse bloco, Luiz, o espírito ele relembra de fatos da infância quando ele está próximo da desencarnação. Pergunta, por que ocorre esse, aspas, flashback no final da vida? Se não em todas, mas em muitas vidas. No envio da morte, você começa a lembrar da infância, alguns fatos que se... Por que que isso ocorre? Isso aí é uma das generalidades de concordância dos espíritos. Porque esses relatos são enormes, né? É como se fosse um vídeo que passasse, que era uma revisão da nossa existência. Que é justamente, Geraldo, para a gente fixar aquilo que vivenciou naquela última encarnação. Não se esqueça que essa encarnação está toda no cérebro físico. A partir do momento que a morte vai deteriorar todo esse físico, isso aí é como se você estivesse rebobinando o cérebro físico. Interessante, interessante. Entendeu? Aí você já entra, você já inicia o outro lado trazendo exatamente essas informações. Então, né? Você pega essa bagagem que estava no físico e transporta para o arquivo rígido. Tá? Você pegou do disquete e botou no arquivo rígido. Muito bem. 10 horas e 36 minutos, Luiz. Qual é a música que você encarregou para o você hoje? Não, eu vou... Surpresa, né, André? Surpresa. Mas é música linda, muito bonita. E uma... Vocês vão gostar. Até o Alan vai gostar. Faço uma lista de grandes amigos que você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia, quanto você já não encontra mais. Faço uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar. Quantos amores jurados pra sempre, quantos você conseguiu preservar. Onde você ainda se reconhece, na foto passada ou no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria, quantos amigos você jogou fora. Quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender. Quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer. Quantos defeitos sanados com o tempo, era o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Faço uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Uma essa linda música de Oswaldo Montenegro, realmente uma bela escolha, Luiz. Teixeira também, né? É, o Renato Teixeira. Renato Teixeira. A letra é maravilhosa e é uma música que tem que ser ouvida com vagar, num momento de silêncio. Pode rever o programa Visão Espírita também só para escutar essa música. Ô, Geraldo, eu queria que, eu não vou citar o nome por respeito ao nosso ouvinte, mas eu achei bacana e agradeci ela já aqui por escrito, né? Ela comentou que o marido dela é católico e ele se interessou em fazer o Evangelho do Lar junto com ela. Então eles começaram lendo eles fazem assim, eles leem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia ao final. E ele gostou tanto que até agora está fazendo um curso na União Espírita com ela. Então assim, eu agradeço a participação demais, porque é exatamente o que eu estava falando. Não tem que ter fronteira religiosa, o amor não tem essa fronteira. E a gente não pode falar, eu tô certo, eu tô errado. A gente tem que estar certo quando a gente está amando a pessoa que está do nosso lado. Então, parabéns, né? Isso que o Geraldo, que o Alan está falando, é tão verdade que a minha esposa levava o Evangelho segundo o Espiritismo para a gente fazer o Evangelho no lar e eu levava a minha Bíblia. É, e eu fazia questão de ler a minha Bíblia. Não era espírita. Presbiteriano, então, né? Presbiteriano. E eu lia a minha Bíblia. E ela levava o Evangelho segundo o Espiritismo. Cheio de razão. Exatamente. Qual é a sabedoria disso aí? A sabedoria é não criar no outro uma rejeição por aquilo. Então eu era obrigado, né, eu lia a Bíblia, era obrigado que estava no Evangelho segundo o Espiritismo. E aquilo ali, você ouvindo, eu falo e repito sempre. A covardia é você deixar alguém escutar alguma coisa sobre o Espiritismo. Por quê? Porque quando aquilo é repetido, é lido, aquela pessoa recebe aquilo, ela vai dizer, poxa, que interessante. Aí ela se debruça, entendeu? Começou a examinar os livros espíritas, aí, filho, não tem mais retorno. As coisas vão se clarificando. Exatamente, vai se clarificando. Vamos lembrar que o programa Visão Espírita de agora está sendo feito na rádio, na União Rádio Web. Mas nós temos um custo aqui. O custo é menor do que era antes, mas existe um custo e nós precisamos da sua ajuda. Continue nos ajudando, fazendo um depósito identificado. Isso é fundamental para a continuidade do programa. Então sempre citamos os bancos que você pode nos ajudar, depositando a quantia que puder. Banco Sicoob, agência 5004. Conta corrente 141. 870, dígito 0. CNPJ 01-229-116, / 0001, dígito 60. Essa é a conta de preferência. E as outras duas contas, Banco do Brasil do Luiz Pessoa, agência 0056, dígito 6, aqui de Piracicaba, e conta corrente 24326, dígito 4, ou Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. O nosso saldo atualmente, hoje, 1º de setembro, é R$ 4.285,79. E todos os gastos e entradas estão aí demonstrados no nosso aplicativo União Rádio Web. Ô Luiz, aproveitando isso, como seria bom se todas as receitas do nosso país fossem disponibilizadas de forma transparente, assim, o roubo seria tão menor, né? Não teria roubo. Não, né? Teria roubo, né? Então, é aqui uma dica, desde o começo do nosso... A gente tem aqui um grupo que chama Grupo Multimídia Espírita, que já tem alguns anos que nós estamos trabalhando. Desde o começo, a nossa maior preocupação foi a transparência em cima dessas doações. Que isso possa servir de exemplo para outros fazerem mesmo. E, aliás, inclusive, vou de público dizer que eu chamei a atenção da Célia, porque nós estipulamos que ela me faria uma auditoria. Né? Em determinado instante, a Célia ligaria para mim, ou mandaria um e-mail. Luiz, por favor, passe o saldo da conta do aplicativo e sua conta bancária, a conta do Itaú. Aliás, ontem eu ainda falei para minha esposa, disse assim, olha, a conta... A bancária do Itaú, a poupança, é totalmente da Rádio Web, tá? Então, não vai eu desencarnar aí e você dizer que aquele dinheiro é seu, tá? Muito bem, falamos bastante aqui do aspecto doutrinário e a gente sempre aprende. E agora, para finalizar o programa, vamos trazer um pouquinho da história. Estamos naquele momento em que Jesus está sendo julgado. está diante das autoridades da época. Tinha passado por Herodes, agora está na frente de Pilatos. E é natural que todos nós, quando vemos esses filmes históricos, nesse momento a gente julga, a gente condena Pilatos, errou, fez isso, fez aquilo. Mas considerando o contexto, será que eu faria diferente se eu estivesse naquele lugar, naquele posto, com o conhecimento que eu tinha na época? Então temos que ver todos esses fatos com essa visão clara, nítida, justa. É evidente que houve o erro humano, mas eu vou fazer uma leitura rápida desses momentos em que Jesus está diante de Pôncio Pilatos, aquele diálogo, Luiz e Alain, Alain e Luiz fazem os comentários pertinentes à leitura. A Terezinha coloca um capítulo com o nome, não sei se nem é essa, se essa pronúncia, é S. Romo, que é como se é esse mesmo, é esse o homem, né? E aí a Terezinha coloca o diálogo assim, então Jesus está preso diante do governador da Judeia. Outra vez saiu Pilatos do pretório e disse ao povo judeu: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Terezinha fala: trouxeram Jesus com a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Novamente Pilatos diz: eis o homem, disse Pilatos. E a Terezinha fala: esperava talvez comover a multidão, pois a aparência de Jesus machucado e escarnecido era de causar compaixão. Mas ao verem-no, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Tomai-o vós outros, aí o Pilatos fala: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. E os sacerdotes: mas temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo ele se fez filho de Deus. Então havia um diálogo e uma diferença entre Pilatos e os sacerdotes. Pilatos dizendo: eu não vejo crime algum, mas o povo: não, ele fez crime. Então ficou aquele mal-estar. E a Terezinha falou: ouvindo tal informação, Pilatos, ainda mais atemorizado, ficou e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus permaneceu em silêncio. E Pilatos: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus então fala: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procura soltá-lo, mas os judeus clamavam. Então você via que tinha intenção, Pilatos tinha a tendência de soltá-lo. E o povo dizia: se soltas a estes, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quer dizer, o argumento deles é que Jesus tinha cometido um crime. E Pilatos, acho que no seu íntimo, até via nele uma boa pessoa. O Geraldo, só repete essa frase que ele diz assim: quem me entregou a ti? Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então aí responde a nossa discussão sobre se era o líder ou o povo. Não, interessante. Né? E aí, finalizando, ouvindo Pilatos essas palavras, que se ele não fizesse isso, ele era contra César, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, Gábata em hebraico. E a Paraceve Pascual, quer dizer, a véspera da Páscoa, cerca da hora sexta, quando Pilatos disse aos judeus: eis aí o vosso rei. Quer dizer, ele entregou, né? E aí todo mundo: fora, fora, crucifica-o. Quer dizer, ele estava dentro, tira ele, né? Crucifica-o. E Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Perguntou o governador. Não temos rei, senão César, responderam os principais sacerdotes. Alain e Luiz, Luiz e Alain. A gente lendo esse diálogo tão triste da história da humanidade, em muitas circunstâncias na vida, será que não agimos como Pôncio Pilatos? Em circunstância mais triste, será que muitas vezes a gente não personifica o próprio sentimento que tinha nesse povo? Será que nós não fizemos parte desse povo que o condenou, se não realmente, pelo menos simbolicamente, no nosso íntimo? Será que no nosso dia a gente não crucifica Jesus todos os dias? Quando eu falo nós, a sociedade em si. Luiz e Alain. Ô Geraldo, essa passagem é muito, muito interessante. O Pilatos, ele tinha uma convicção. Ele viu que Jesus não tinha nenhuma culpa, né? Mas, por outro lado, ele era um político, né? Então, ele poderia abrir mão dessa colocação política, agir como deveria agir, mas ele ia ter um problema. E ele optou. Agiu politicamente ele correto. Ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha, né? Então, ele tem a sua parcela de culpa? Tem. Porque ele fez a escolha. Nós vivemos fazendo isso. Quando a gente escolhe pelo politicamente correto, nós cometemos muitos erros. Você quer ver quantos erros nós cometemos na educação? Normalmente a gente deixa de educar para não chamar atenção, para não ter dificuldade para controlar a situação. Vai dar muito problema. Vai dar muito problema. Você está em público. Então a gente opta por deixar quieto. Isso a gente faz comumente. Agora, quando a gente se posiciona de uma forma adequada e não abre mão de certos valores, a gente, sem sombra de dúvida, vai dar muito mais trabalho, vai ter muito mais problema, vai ser taxado como polêmico, mas vai estar se posicionando de forma adequada. Rigoroso. Exatamente. Né? Então, por quê? Porque a sociedade, de uma forma geral, está deixando rolar. A coisa está à deriva. E se você ficar batendo de frente com tudo aquilo que surge, você realmente vai remar contra a maré. Por isso que, inclusive, o trecho inicial que nós começamos a coisa. Às vezes, os teus familiares adotaram uma postura que você não abre mão daquilo, mas se você seguir sozinho já é difícil. Agora imagina você querer carregar uma família inteira pensando e agindo conforme você. Então, nesse ponto, nós temos que ser muito, muito taxativos nesse sentido, né? Tem certas coisas que você não abre mão. E você encara tudo que for preciso encarar para agir daquela forma e estar em consciência tranquila. Então é uma opção sua. Sem sombra de dúvida, vai ser uma vida muito mais difícil. Você vai ter muito mais problema. E você vai ter que viver assim de uma forma quase que constante. Brigando, né, com o status quo e a tua consciência. Alain, na nossa sociedade, convivemos com muitos Pilatos? Ainda existe a condenação, não do Cristo, mas das ideias, dos bons costumes? Tem muita gente pedindo condenação dos bons costumes? Meu amigo, eu acho que no nível evolutivo que nós nos encontramos, todos nós temos um pouco de Pilatos em nós. Da mesma forma que a gente tem um pouco daquele sacerdote condenatório lá, que queria a condenação. Nós temos um pouco dessa população que vai de manada, muitas vezes, em alguns pontos que a gente não quer pensar. Nós estamos num nível que não existe ninguém perfeito aqui. Então, quando a gente se posiciona hoje, em 2019, né, perante o mundo, a gente falha muito, é natural. A gente entra em zonas de conforto, faz de conta que a sua vida está toda em ordem, assim, você tem o que comer, você tem um trabalho, você tem lá seu casamento, você tem seus filhos, você tem uma vida basicamente organizada. Tá bom, né? Para que eu vou fazer mais? Então, essa zona de conforto que às vezes a gente entra na vida, ela nos ilude perante muitas decisões do mundo. Ela nos mostra uma realidade que não é nossa. Por exemplo, outro dia eu tive a oportunidade de viajar praticamente o Brasil todo a trabalho, né? E uma pessoa estava me falando que... falou desse jeito, né? Ah, aqueles preguiçosos lá, nordestinos e tal, assim, foi a frase da pessoa, né? Eu falei assim, falei, meu querido, nós, eu acho que somos muito pior do que eles, porque nós nascemos com tanta facilidade aqui, eu acho que a gente não resistia um mês de vida assim no Nordeste. É difícil você falar desse jeito, isso é preconceituoso, a sua parte é ignorante, porque você tem que conhecer antes de você falar. Você tem que estar lá na realidade deles, vivendo aquela realidade deles, para saber o que é aquilo. Você vivendo num sertão nordestino com calor de 38, 40 graus todos os dias, é extremamente desgastante para qualquer organismo físico. Uma terra que não tem água, uma terra que não produz, um sertão a seco. Então, há de se ter muito respeito se você não tem conhecimento. Se você não tem a experiência do contato com as coisas. Então, dentro de cada um de nós, nós temos um pouco de cada um dessas essências. Nós temos esses lados todos. Eu acho que o que é bacana dessa história não é a gente tomar partido. É a gente aprender o que deve e não fazer. É isso que eu ia perguntar para você. Como, que conselho você daria ao nosso ouvinte para ser menos Pilatos e para ser menos aquele sacerdote que condena? Eu falaria para você aumentar a sua autocrítica e a crítica às coisas na sua volta e não se preocupar só com o seu umbigo. Então, cada movimento que você dá, não pensa só em você, pensa no ser humano como um todo, daqueles que você convive. Se você tem um pouco mais de discernimento, você tem que pensar por aqueles que não têm discernimento. Então, ampliar a sua capacidade de atuação no mundo. Às vezes aquele que está ao seu lado não tem o conhecimento que você tem, não tem a experiência que você tem. Não, e às vezes o seu conhecimento te transforma num Pilatos, que é um problema muito sério. E às vezes o seu conhecimento transforma num daqueles daqueles judeus lá, líderes, sacerdotes judeus, que condena tudo porque não está do seu jeito que você acha que tem que ser. Então, é muito importante que você pense no bem comum e no amor ao próximo. E, logicamente, se ame, se perdoe, se respeite, porque só a hora que você conseguir fazer isso com você que você vai fazer isso pelo outro. Luiz, nessa dimensão, o tempo passa. São 10 horas e 58 minutos. Agora sim, Geraldo. Até agora eu tô rindo que você falou. Poxa, que... levou tempo para ele aprender. Você falou que está mais ligado à matéria do que eu. Até agora eu tô rindo. Mas, Luiz, suas últimas palavras. Então, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós estamos vivendo, né? E pelo Espiritismo. Porque o Espiritismo, e já vários me relata uma impressão que também eu tenho, você, quando estuda o Espiritismo, o Espiritismo serve para milhares de coisas. Qualquer outra ciência que você estudar, o Espiritismo se encaixa. Agora, quando você estuda o Espiritismo, aí você começa a aprender a discernir. Do discernir ao praticar, existe uma distância. E aí então você tem que ter complacência consigo mesmo, né? Persistência, mas procurando avançar para que essa realidade acompanhe aquilo que você aprendeu a discernir. Então é um trabalho de cada um, e que nós possamos fazer aquilo que todo livro espírita repete: unir o coração com o cérebro, né? Fazer disso um equilíbrio. E agradeço a Jesus pela oportunidade enorme que nós estamos tendo. Um bom fim de semana a todos. Alan, suas últimas palavras, Alan. Uma ótima semana a todos nós. Eu particularmente fico muito feliz, agradeço ao André, Alan e Luiz. Um programa tão agradável, tão cheio de informações, e que vai fazer a gente voltar para os nossos lares pensando um pouco mais sobre a vida. Portanto, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.